passou online no seu coração. E nele tem o aplicativo da saudade. E toda noite tive uma solicitação. O seu orgulho é uma pedra de gelo que se derrete com o meu chamego. Mas de defeito imã e metal que se atrai do jeito natural. Você vai recair e vai voltar pra mim. E não adianta superar o teu maior vício em me amar. Você vai recair e vai voltar pra mim. Nem que a chance tem o mesmo efeito de me embriagar com o teu beijo. Teu celular, mas tudo online no seu coração. E nele tem um aplicativo da saudade. E toda noite te envio a solicitação. Seu orgulho é uma pedra de gelo que se derrete com o meu chamego. Mas de defeito imã e metal que se atrai do jeito natural. Você vai recair e vai voltar pra mim. E não adianta superar o teu maior vício em me amar. Você vai recair e vai voltar pra mim. Nem que a chance tenha o mesmo efeito.